Então deita eu não ouvi, fodeu, morou. O sol da liberdade não brilhou, demorou. Tem mancha na bandeira, sangue jorra como um chafariz. Paulo Maluf, anticristo, pede bis. O povo ignorante permanece acuado. Não aprendeu a distinguir o certo do errado. Deixa de lado então, na mão da televisão. É ela que promove teus sonhos, te dá educação. Exatamente como o governo exige. Divina e o QI, prospera a burrice. Palpite, bola pra frente, não tem mais jeito não. A situação do Brasil refletiu na seleção. Agora sim o povo tá indignado. No campo em Brasília, só consta mercenários, estelionatários e tudo quanto há de podre. Maquiado e disfarçado igual Roberta Close. Hoje temos certeza, a justiça é cega. E nem com lente de mil grau essa porra enxerga. Que merda, infelizmente você que elegeu um presidente produzido com discurso ateu. Deu um fim no cruzeiro, viajou pra se divertir. Melhorou nosso país pro FM. E aí molecada, moeda nova, um real. Vai transformar em dólar, mandar pro paraíso fiscal. Pra Bolívia, pra Colômbia, volta pro Brasil, convertido em coque bomba. Vicia molecada, deixa tudo dependente. Tipo um jogo de hipnose, pra dominar a mente. Político influente, charuto, uísque. Já teve o pau chupado pela Mônica Lewinsky. Empréstimo na América, tratado como irmão. Surrupiar os brasileiros, um, dois, mão na mão. Promove o carnaval, decreta um novo feriado. Os mano nem percebe que tá sendo enganado. Ludibriado, esquecendo da demanda. Ganga zumba salva, ganga zumba manda. Quem tem ideia certa, corre atrás da solução. Constrói de tijolo seu castelo de ladrão. Não posso dar vacilo, que nem os três porquinhos. Senão o lobo mau me atropela no meio do caminho. Só fica o vestígio de sangue no chão. Tipo Alexandre Pires, a milhão na contramão. Colisão no cérebro de quem não pensa. Rap não é moda e se pia, arrebenta. Viaja na balada, vê se eu não tô na razão. O tempo passou, destruiu minha ilusão. Sua mãe não é mais virgem, Papai Noel não existe. Tio Peck não morreu, e honestidade é burrice. Filha da... Só quem é... Filha da... Só quem é... Filha da... Só quem é... Filha da... Só quem é... Só quem é... Filha da... Só quem é... Filha da... Só quem é... Filha da... Só quem é... Filha da... Só quem é... Aquele preto louco que jurou o amor eterno. Fez a água virar vinho pra se intoxicar no inferno. Moderno, ao som de escopeta, última trombeta. Piate, corrupção nas torres gêmeas. Fato, verídico, ilícito. Confronto político à beira de um colapsado clínico. Favelas, Akinaki, crianças fogendo incêndio. Parece Nagasaki, queimaduras no corpo inteiro. Está provado minuciosamente. PMDB manipula, conspira contra a nossa gente. 11 da ganância, da miséria, do desemprego. 11 das obras feitas com superfaturamento. Ao ataque, cães, a toeira de corrupto. Filha da... O cara que matou Getúlio no topo do mundo jogando dólar pro céu. Hoje não é Natal, mas eu sou Papai Noel. Filha da... Só quem é... Filha da... Só quem é... Filha da... Só quem é... Filha da... Só quem é... Filha da...